Rondomia 07, livre pouso na 10, o vento 090 graus com 04 nós. Livre pouso na 0, Rondomia 07. Salvador, bom dia, 7-3-2, estamos com a porta trote, 5-3-3 para Brasil, 3-2-0. Web 5722, bom dia, informação em curso agora é a Golf, chame o solo 121-9 para cópia. Web 5722, um minutinho, cópia por gentileza. Prepare Arbor, transição Elefa, aguardando. Aguardando, Arbor Elefa, grava. Gol no 897, pode prosseguir o táxi, ok? Juliette, posição 04. Juliette, 04, 807, 897. Tana 3597, descer para 4000 pés, QNH 10111. 4000, Tana 3597. Salvador, Antônio 3153, transfere. Tana 3153, sua identificação, chegada Bonf, desça para o nível 050. Bonf 050, 3153. No solo 0900, libera a direita e chama 121-9. 219, gol na 607. Salvador, Antônio 3171.0, pronto. 3171, bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero. Mantenha no 03-071. O Olimpo 03, parte militar, pronto para o táxi. Gente, o Olimpo 03, confirme o Tobi. 1-3 a bordo. 1-3 a bordo, autorizado inicial táxi, reporta na Taxiway Hotel, o Olimpo 03. Autorizado táxi, reportará no Hotel 03. Autorizado a decolagem pistão no zero, vento 100 graus com 04 nós. Decolagem no zero, tá 3171. 607 na escuta. Gol 1607. Táxi via Alfa Juliette, posição 05, pátio principal. Via Alfa Juliette, pátio principal, posição 05, gol 1607. Webjet 5722, transcópia. Transcópia, 732. Autorizado Brasília, nível 320, via Pesulu 17. Decola da 10, curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, quando intercepta Pesulu 17, segue conforme a rota do plano. Controle em 199.35 e acena 5425 no transponder. 722, autorizado Brasília, nível 320, via Pesulu 17, decolando da 10, primeira curva direita, saída Arbor, posição Elefa. Transponder 5425, controle 119.35. Protejamento correto, portão 03, chama pronto para o chuveiro de treinamento, Webjet 5722. Chamará, 5722. 3517, desça para 3000 pés, que é negar 1019. 3000 pés, 3517. 3153, desça para 4000 pés, que é negar 1019. 4001, 3153. Datão da cola 03, controle 119, decimal 35 agora, bom voo. Cola 9, decimal 35, controle até 3171. Sim. Alô, no meio 07, gostaria de informar que um cachorro acaba de cruzar a taxiway próximo aqui ao prédio do Correio, próximo à entrada da taxiway Kilo, e aparentemente ele permanece na posição. Gente, a gente já vai acionar isso aí. Muito obrigada pela informação. Obrigado. Ataço, Botanjo 360, saída da Euleda Eutz. 360, ciente, autoriza para direto de Leda, para 3171. Para 3171, autorizado direto Leda. Direto Leda. 03, Nautil Céu, para cruzamento. Tem a posição, o Olimpo 03. Tem a posição 03. Papá November, Papá Tango, bom dia, autorização, barreiras, confia. Gente, informação em curso agora é a Golf, passa a frequência do solo 121, decimal 9 para cópia. November Papatango, bom dia. Confirma o pátio que se encontra? Gente, um minutinho, cópia, por gentileza. Informação em curso da Golf, ajuste no 012. O Olimpo 03, na escuta. 03, autorizado cruzamento. O Olimpo 03 está mantendo posição devido a um animal reportado pelo Bunny da Gol que estava na alfa, do outro lado da pista, ok? Só para não interferir com o seu táxi, só mais um minuto. Ok, tá visual. Tem dois cachorros e o carro de frente. Papá, November, Papá Tango, pronto, cópia. Autorizado para Barreira, Sierra, November, Bravo, Romeu, nível 160, da cola da 17 com curva à esquerda, no perfil da saída Momo e após direto descido. O controle em 119, decimal 35 e aciona 5412 no transpondo. Salvador, approach the morning, American 980, staying at that flight level 210 from 50110. American Line 980, call Cadent. I'm on arrival, the state flight 050. I'm on arrival 050, American 980. Ainda 35 em coordenação com a torre, permanece curva à direita após a curva à esquerda após a decolagem, ok? Para interceptar a radial 300. Confirma o POB? Confirmando a posição dos animais, interfere com o seu táxi? Negativo, pela alfa está tranquilo. Gente, está autorizado o cruzamento da 1028 e reporta liberando na Delta Olimpo 03. Olimpo 03, autorizado cruzamento da 10, reportará na Delta. Gol no 605, complete de aproximação, chama a torre 118-6. Gol no 605, chama a torre 118-6. Baixo da base. November Alpha, confirmando o toque arremetido em Veracruz. Torre, gol no 605. Gol no 605, bom dia. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso na 10. O Olimpo 03, prossiga o táxi via Alfa e reporte para o ingresso na Juliette. Táxi via Alfa, reportará o ingresso na Juliette 03. Vitor Juliette, bom dia. Confirma o local de sobrevoo? É o terceiro para a cópia, aguarde o ajuste no 0 no 2, informação em curso ao Golfo. Zero 03, está autorizado ingresso Juliette, ingresso no pátio, contorno mesmo, em via Índia, reporta no ponto de espera pronto, o ajuste no 0 no 2 agora, o Olimpo 03. Ajuste no 0 no 2, reportará no ponto de espera, autorizado via pátio do país. O gol no 605 avistado, autorizado pouso na 10, vento 1, 10 graus com 04 nós. Pouso 10, gol no 605. Tango Vitor, nível 400. Decola da 107 com curva direita no perfil da saída da El. Após voa posição Leda, Lima Eco Delta Alfa. Após voa posição Eudes, Eco Uniforme Delta Eco Sierra. Para interceptar a Upper Whisk 50 e prossegue conforme a rota do plano. Controle em 199.35, a torre em 198.62 e aciona 5433 no transponder. Afirmativo, da El após Leda e após voa Eutis, Eco Uniforme Delta Eco Sierra. San 3171, chame Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 125.1, 3325, San 3171, boa. O Sierra Hotel Charlie, sente um minutinho por gentileza para cópia, ok? Localizado no outro, no localizador. Tá, 3517, chama a torre na frequência 1186. Obrigado. Gente, dá informação, Golf. Confirma, chamando o solo? 53, desça via 2000 pés. QNH 1012. Via 2000 pés, 1012, 3053. Autoridade, chama lá. 1-0. Pode dar autorização, tá 3, 57. Boa noite, 04 é o terceiro para a cópia, Galeão 360. Prepare a da Eulia da Bridge, aguardando. Aguardando. Era da Patá, o 90 é Papatango. O nome é 05 no solo, 13, libera a direita e chama o solo. 121, 19. 219, 605 da Gol, boa. American Line 980, reduce speed 210 knots, 104,000 feet, QNH 102. 1012, 210 knots, 4,000 feet, American 980. Azul 4069, por gentileza, aguarde, é o quarto para cópia. Prepara da Eule da Brit, aguardando Campinas 360. Gente, 4069. Alô, Salvador Gol 605, livro à direita, para Alfa. Gol no 605, táxi via Alfa, e reporta antes do táxi via Juliette para ingresso. Via Alfa, antes da Juliette, reportará 605. Confirma, aeronave chamando a torre, a transmissão muito baixa. Papa Romeu Serra, Hotel Charlie, na escuta? Afirmativa, saída será Dael, após Dael voa a posição Leda e após voa a posição Bidev, ok? Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, conforme a rota do plano. No 53, autorizado DLS, repórter estabilizado. Autorizado DLS, repórter estabilizado, 3153. Único a bordo, acionamento táxi, transfere agora a turma, ok? O ajuste no 0, no 2, bom voo. Olimpo 03, ponte sério da onda 0. Olimpo 03, visual com R-Plans, pousando agora na 1-0. Afirmativo, visual com R-Plans. Após a passagem do R-Plans da TAM, alinhar e manter a cabeceira 1-0, Olimpo 03. Após a passagem do R-Plans, alinhe e mantém Olimpo 03. Meu Serra Hotel Charlie, no Fátio 5, livre acionar e chama pronto para o táxi. Correto, confirmando parte 402 a bordo. Para acionamento, táxi, decolagem, transfere a torre 1 no 8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 2, bom voo. 3517 no solo de Salvador, 1 no meia, libera a próxima direita e chama o solo, 1 no 2, 1 no decimal 9. Direita 2 no 9, tá 3517. Sabe 5722, POB 154, autonomia 0330, alterna confins. Webjet 5722, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera torre 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0-2, bom voo. Resultado 0-2, via Indy Alpha, ponto de espera torre 286, bom dia, 5722. Gol no 605, ingressa via Juliette, posição 03. Apenas atentando ao Boeing da Webjet, iniciando o táxi nesse setor, ok? Ok, vai ficar atento ao Boeing da Webjet, posição 03. Salvador, bom dia, tá 3517, lembra? Tão 3517, bom dia, táxi via Alfa Juliette, posição 07, estádio principal. Alfa Juliette 007, tá 3517. O Papatango Alfa Vitor Juliette, pronto, cópia. Autorizado Salvador, Salvador, com toque remetido em Vera Cruz, o número pés é altitude, decolagem da 1-7, curva direita, via corredor axé. Controle em 1-9, decimal 3-5, a torre em 1-8, decimal meia dúzia e aciona 0-1-5-1 no transponder. Papapá, na venda Papatango, decola de Salvador, 1-7, chama agora o controle Salvador em 1-9, decimal 3-5, tem um bom voo. 1-9-3-5, obrigado, bom dia. Planejamento correto, confirmando parte 4, 2 a bordo. Gente, para acionamento, táxi, decolagem, torre 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0-2, bom voo. 03, decola de Salvador, 1-7, chama agora o controle em 1-9, decimal 3-5, tem um bom voo. 935, Olimpo 03, grato. 86. 86, obrigado. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El. após voo a posição Leda, Lima Eco Delta Alfa, após voo a posição Bridge, Bravo Romeu India Delta Eco, quando intercepta Zulu 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-9-35 e aciona 5430 no transponto. Gente atualizado, Galeano 360, decola com curva direita na saída da El, após Leda, após Bridge, intercepta Apezulu 1-0, após conforme via rota do plano de voo, controle 119-35, aciona 5430, gol 1804. Protejamento correto, confirmando portão no 1? Portão no 1 e está pronto para pushback e acionamento. O gol no 804 livre, com pushback e acionamento, chama táxi. Para táxi no 804. Pronto, 4-4-0-6-9. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, após voa posição Leta, Lima Eco Delta Alfa, após voa posição Bridge, Bravo Romeu India Delta Eco, quando intercepta Upperzulu 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-9-35 e aciona 5-4-3-4 no transponder. Tem autorizado Campinas, nível 360, saída da El, transição Leda, decolada décima, curva direita, após Leda, direto Bridge, após Upperzulu 1-6, restante acompanha a rota do plano de voo, controle 1-9-35, transponder 5-4-3-4, azul 4069. Azul 4069, cotejamento correto, confirmando portão 01, chama pronto para o pushback acionamento. 4069, gente, está no portão 01. Único a bordo, autorizado a iniciar o táxi no pátio 5, reporta para ingresso na 17, Tetsui Papá, Sierra Hotel Charlie. Olimpo 03, voe direto da El. Direto da El, Olimpo 03. Atento ao Índia November Alpha, reporta no ponto de espera da Oscar como número 2, o Alpha Vitor Juliette. Uno 53 no solo de Salvador, 21 libera a direita e chama o solo. 1-21 decimal 9. Autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceirão no 7, Sierra Hotel Charlie. Para o táxi 1958 a bordo, 3 horas e 40, alterna Campinas. Cheers, Stella. American Line 980, contact Tower 118.6. 1186, American 980, good morning. Dúzia, o ajuste 012, bom voo. Táxi via pátio, ingresso na Índia Alfa, ponte espera 2186, obrigado por serviço. Tower, good morning, American 980, ILS runway 10. American 980, good morning, continue your approach, standing by, landing clear, runway 10. Okay, we'll continue, American 980. Observando Boeing da Gol, taxi via Andorra, Boeing 7 a partir do portão 1-1. Após a passagem do mesmo, seu ingresso Juliette, posição 1-0. Via Alfa, vai observar o tráfego da Gol, após segue para o box 1-0, portão 3-1-3-3. Pika 980, check your landing gear, clear to land runway 10, the wind is 050 degrees, 04 knots. Okay, with gears down and locked, then could land runway 10, American 980. Web 5722, decolos 23, controle agora em 119, decimal 35, bom voo. Bom dia, boa semana. Bom dia, Web 5722 na Arbor. Web 5722, contato radar, Sukujo 320, sai da Arbor. 320. Mantenha o ponto de espera, Índia November Alpha. Hotel Charlie, só confirmando, está aguardando o Boeing que decolou da 10, cruzar o eixo da 17 após ser autorizada a decolagem. Salvador, bom dia, voo 1804, espera da 10. 1804, bom dia, mantém o ponto de espera da 10. Mantendo 1804. American 980, the ground at 25, turn right and call ground 121, decimal 9. 5.9, American 980. Zero 03, chame Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 136 decimal 25. Recife 1, 325. American 980, taxi vai Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, American 980. Solo, bom dia, trip 55. 1-4, ciente da Gol. Índia November Alpha, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem. Índia November Alpha. E 5-5-4, ainda não possuo o plano no sistema, só confirmando, seria para Aracaju, nível 190. Poderia ser um 1-7-0 para Aracaju. Poderia informar se possui a saída prevista, por gentileza? 1-7-0, saída prevista será Puca, Jamo, após direto Aracaju, porém eu terei o plano aqui no sistema provavelmente daqui a uns 3 a 4 minutinhos. Assim que eu obtiver, estarei coordenando com o centro, ok? 1-7-0. Tudo bem, Puca, Jamo. Obrigado, aguardando 5-5-1-4. Romeu Serra, Hotel Charlie, contato radar, sobre o voo 400, saída da El Leda. 400 da El Leda, Serra Hotel Charlie. Fala, Azul 4069, gate 01, para o pushback acionamento. Azul 4069, 01, autorizado, chama táxi. Autorizado, puxa, chamará táxi 4069.